no Tailandense Produções. São situações humanas, os momentos de nós dois, a distância e as paixões, encontrar uma Tailandense Produções. São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. As lembranças de nós dois. A saudade ainda existe. É simplesmente. Estou com dessa vida, o destino de